coração. Sinceramente me perdi, ou então achei meu talismã. Eu não devia estar aqui, meu casamento é amanhã. E hoje vim me apaixonar, eu só queria festejar. Eu só queria festejar.